Irmãos, eu tenho muita alegria, mas é muita alegria mesmo, de compartilhar a palavra com vocês. Sempre. Não, para mim não faz a menor diferença quem são as pessoas, como estão as pessoas, quantos são. Para mim é sempre uma alegria semear, ser um instrumento de Deus para semear a palavra de Deus, o ensino da verdade bíblica na vida de cada um dos irmãos. Além disso, tem o fato que eu faço questão que todos sempre saibam que nós estamos construindo algo. E a Bíblia diz: quem desprezará os pequenos começos? Então, cada reunião, cada palavra ministrada, cada ensino que eu compartilho com vocês aqui faz parte de uma grande construção. Eu nunca vejo só a reunião daqui da manhã. Eu nunca vejo só a semana. Eu nunca vejo só o mês. Eu nunca vejo só uma ou outra reunião especial que tivemos. Eu sempre estou vendo o todo. Senhor, nós estamos construindo algo. Desde 3 anos atrás até hoje, isso ainda vai desdobrar por muitos anos enquanto o Senhor nos mantiver nessa terra. Estamos juntos construindo algo. E uma das partes mais importantes de uma construção são os alicerces, são os fundamentos. E são os alicerces, os fundamentos que você gasta uma fortuna e nem vê, nem aparece. Você só pode construir e depois fica fácil construir, se tem uma base sólida. E nós estamos edificando algumas coisas. E não, na verdade, não somos nós quem edificamos, é o Senhor. Mas Ele está nos usando pela sua graça e misericórdia a cada um de nós. Não apenas eu ou a Dani como pastores da igreja, mas cada irmão aqui. A princípio, talvez grande parte das coisas, Deus fazia através de mim e da Dani. Mas à medida que Deus vai dando fruto, pode ter certeza, Deus vai multiplicando os canais pelos quais Ele vai edificando a igreja. Então hoje, na verdade, a maior parte do trabalho de edificação do Senhor nem é mais feita por mim ou pela Dani, e sim por tantos irmãos que Deus está levantando para cuidar, para buscar o reino, para cuidar das vidas, para edificar o corpo de Cristo no poder do Espírito Santo. Então eu tenho muita alegria sempre de compartilhar com vocês e valorizo muito cada irmão que vem aqui numa reunião, num culto, para estudar a palavra. É impressionante como que quando Deus está fazendo uma obra real na nossa vida, nós vamos vendo frutos da mudança de prioridades, da mudança de agenda, e nós vamos tendo mais tempo para buscar o Senhor, para aprender a sua palavra. Eu quero compartilhar com os irmãos um pouco mais sobre o tema Verdades acerca do Natal. Vocês encontram no site uma página que tem alguns estudos. No site você tem um estudo que o Marconi distribuiu aí sobre quando foi que Jesus nasceu. Qual que é a verdade bíblica? Jesus nasceu 25 de dezembro ou não? Quando foi que Jesus nasceu? Ah, pouco importa. Não, importa sim. E se falassem para você, Gabriela? Não, você nasceu, qual a sua data de nascimento? É mesmo, a minha data, 3 de janeiro, mesmo dia que a gente vai ganhar presentes, olha aí, tá vendo? E se alguém virasse e falasse, ah, não, deixa eu pôr 25 de setembro, muda isso aí, não, muda, não, tem problema não, tanto faz. Você ia gostar ou não? Não. Então, começa por um princípio simples. Jesus, quando foi que o Senhor realmente nasceu? Ah, o que isso vai alterar na minha vida? O que vai se interferir na minha vida? Ah, meu irmão, saber a data pode não mudar nada para você, mas querer saber a data e amar saber as coisas de Deus muda tudo na nossa vida. Talvez não faça diferença se foi 25 de dezembro ou se foi 3 de maio. Talvez não faça nenhuma diferença. Mas querer saber quando que foi, como que foi, por que foi, por amar ao nosso Senhor Jesus Cristo, faz toda a diferença dentro de nós. É alguém que diz assim, mas você se preocupou com isso? Sim. Mas por que você se preocupou? Porque eu te amo. Então tem lá esse estudo. Tem um outro estudo sobre as fontes, as origens pagãs dos símbolos do Natal. E eu apresento lá um texto que foi escrito pelo pastor Francisco Nicolau e o pastor Cote, que são duas colunas, são dois homens de Deus e que Deus levantou na vida da igreja no Brasil, homens sérios, idôneos com o Senhor, e que Deus tem usado para esclarecer a igreja muitas coisas, não só sobre esses temas polêmicos, mas, sobretudo, os fundamentos doutrinários da vida da igreja. E você tem lá à disposição esse texto também. E você tem à disposição também um pequeno gráficozinho que mostra descendências. E o que eu quero gastar nesta manhã é um tempo estudando sobre essas descendências, que a princípio até parecia não ter nada a ver com o Natal, mas o Espírito do Senhor foi me fazendo entender que era importante ministrar isso. Porque talvez ainda existe muita divergência, muita discussão no meio da igreja evangélica se deve ou não deve celebrar o Natal. Ah, eu concordo que tem que celebrar. Eu não concordo. Isso aí não leva ninguém a lugar nenhum, irmão. E não é nossa intenção nunca dizer a você, não pode celebrar o Natal. Não, crente que é crente, não celebra. Não, de forma alguma. Isso não nos leva a lugar nenhum. Mas é minha missão, é minha função compartilhar a verdade da palavra do Senhor para que cada um de nós possamos crescer no conhecimento do reino de Deus e a cada dia nos aproximarmos mais de Deus, a cada dia substituirmos os nossos costumes que são originados nos costumes pagãos por costumes de Deus. Isso é o que queremos. E não importa se é Natal, se é bebida, se é palavreado, não importa o quê. Nós queremos substituir os costumes pagãos que estão impregnados na nossa vida, na nossa história, por costumes de Deus. Queremos nos aplicar nas coisas de Deus.